Você bem quis entender, mas eu não soube explicar. Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar. Você bem quis entender, mas eu não soube explicar. Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar. Tive medo de ver meu coração amar assim tão cedo. Não foi bobagem não falar. Esse meu medo de amar. Porque você não volta. Já falei o que passou, e o que quebrou a gente montar refaz a nossa história de amor. Por que você não volta? Se já falei o que passou. Que quebrou a gente montada, refaz a nossa história de amor. Refaz a nossa história de amor, meu amor. Você bem quis entender, mas eu não soube explicar. Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar. Você bem quis entender, mas eu não soube explicar. Nem mesmo eu sei dizer, não gosto nem de lembrar. Tive medo, de ver meu coração amar assim tão cedo. Foi bobagem não falar. Esse meu medo de amar. Porque você não volta. Já falei o que passou e o que quebrou a gente montar. Refaz a nossa história de amor. Porque você não volta. Se já falei o que passou. Quebrou a gente montar. Refaz a nossa história de amor. Refaz a nossa história de amor. De amor.